Comando Urbano 897 para autorização Guarulhos. Oito no sete, escute a informação em curso, aguarde só um minuto para copiar. Escuta no 897. No 7, vou na outra cópia. Pronto, no 8 no 7. Vou no 8 no 7, autorizado Salvador Guarulhos, nível 3, 6, 12 a 0, via Apple 021 até Trivia, após Poços, se após conforme rota. Decola 1 no 0, curva à direita, subida Arbor, após Elefa. Transponder 5104, controle em 1935. Autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Zulu 21 até Trive, após Trive Poços e após a rota. Gol, decola da 1-0, curva direita na saída Arbor, transição Elefa, transponder 5104, controle 1935, gol no 897. Chame para puxa solar, 817. Tente 1817. mandou na escuta da Jet Whisky, Juliette. Juliette. Webjet, Whisky, Juliette, Juliette, prossiga. Solicitação de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 1. Está autorizado o início do reboque. Chame para ingresso no pátio 1, Whisky, Juliette, Juliette. Positivo, chamarei. Salvador, Whisky, Juliette, Juliette. Whisky, Juliette, Juliette, autorizado ingresso parte 1 para ponte 01. Ok, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, Webjet Whisky Juliette Alfa. Whisky Juliette Alfa, prossiga. Solicito autorização de reboque, saída do pátio 3 até o pátio 1 na ponte 3. Ok, Whisky Juliette Alfa, inicie o reboque, chame para ingresso do pátio 1, ok? Positivo, gente, reportarei. Solo Salvador, Whisky, Juliette, Juliette, posicionado gate número 1. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Salvador, voo no 897 para ponto de estacionamento, portão 8. Oito no 7, autorizado, puxa, acionar, chame táxi. 7, vai chamar táxi, pegou no 897. Whisky Juliette Alfa, agilizando o reboque aí na medida do possível até o portão 03. Ok, ciente, agilizando, mais rápido. Salvador, o gol no 897, 137 a bordo, com 3 horas 45, voltando a Galeão para o táxi. Tá, livre o táxi via Pátio Índia Alfa, chame no ponto de espera pronto. Pátio Índia e Alfa, chama no ponto de espera, gol no 897.